a todas as meninas bonitas, a todos os meninos bonitos, a todos os padres, a todos os pastores, sem preconceito de denominação. Deixe o amor prevalecer no teu coração. Uou! Vai.